meu amigo Luizinho, lá do Guamá. Junto com as suas amigas, também com a gente. Junto pra gente a visita aqui no Cajota. Obrigado, hein? Fala, Pernambuco! O tempo passou. Pernambuco pai, Pernambuco filho. Já ficou. Toda a galera da TF com a gente. Tão doce, tão bela. Pra ser meu amor. O nosso casal, café com leite. Eu ontem fui em contra com meu bem. E aí, Lourinho? Eu ontem fui rever o meu amor. Príncipe negro, negro, negro, negro. O tempo passou. Esse é o Lourinho, não chega. O meu parceiro alemão, tá aqui com a gente. Tão doce, tão bela. Tá no berço hoje. Com toda a sua família hoje vai comemorar aqui no Cajota, hein? Parabéns, alemão! Não sei porquê, ela com outro foi casar. Príncipe negro retrô. Já sou o homem que ela sempre quis amar. Eu sou o seu amado. Amigo, e os finais de semana ela fica comigo. Ela casou porque de tudo ele tem: carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Não casou comigo porque eu nada tenho. Meus amigos Lourinho, trabalhamos bons tempos lá no Pop Saudade. Hoje fazendo parte da empresa Cineral Som do Amor. Seguindo a gente. Ei, Lourinho! Ela casou porque de tudo ele tem. O que é que o gerente tem? Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Tem um iPhone, não casou comigo, porque eu nada tenho. Eu tente, é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço flutua, eu não sei ficar sem teu amor. Aí, Mamute! Até o Mamute toma banho de piscina hoje, mano. Invade por todos os lados. Você me envolve, dissolve, estou acabado. Em minha mente vive somente a sua lembrança. Por onde eu for, querida, por mais que eu tente mentir, você é minha vida. Você é minha vida, meu amor. Eu tente, é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço flutua, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Obsessão me invade por todos os lados. Você me envolve, dissolve, estou acabado. É saudade. Em minha mente vive somente a sua lembrança. Por onde eu for, querida, por mais que eu tente mentir, você é minha vida. Você é minha vida. Saudade. Saudade retrô, Cajota! Vamos lá! Vejo nessa palma a minha calma, a minha saudade. Alma. saudade. Isso é o meu segredo, acordo cedo, sob o teto da razão. Nas noites caladas, ainda amada, flor alada. Amigo Jacaré. O tempo além do vento, meu pensamento. Tá na hora, hein, Jacaré? Ouvindo a voz do não. Da cafeteira pra esquentar, hein? Uma alegria encantar. Oi! Só estou na mente de um poeta, aquele não. Desse mundo que é teu reino e faz do meu. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Segunda-feira, o nosso retrô chega chegando lá no Palácio. Mas antes tem um rebelde lá no calçadão do Palácio, a partir das 3 da tarde, lá no Somo Brasileirinho, tocando muita saudade no calçadão. E depois a gente entra lá no Palácio, é 5 da manhã. A mulherada não paga a festa toda, né? É isso? Vai dar muita mulher, meu irmão. Só estou na mente de um poeta, aquele não. Desse mundo que é teu reino e faz doer. Saudade! E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Na primeira parte do Maestro Rebelde. As águas correm para os rios correm para o mar. Príncipe Negro. Só o branco dos meus olhos, eu não sei onde vai parar. E as águas? As águas correm para os rios correm para o mar. Só o branco dos meus olhos, eu não sei onde vai parar. Chora toda a natureza, no inverno e no verão. Só não chora neste mundo quem não tem um coração. As águas correm para os rios correm para o mar. Só o branco dos meus olhos, eu não sei onde vai parar. As águas correm para os rios correm para o mar. Só o branco dos meus olhos, eu não sei onde vai parar. As águas correm para os rios correm para o mar. Só o branco dos meus olhos, eu não sei onde vai parar. É, Júnior. Assim o negócio. Chora toda a natureza, no inverno e no verão. Só não chora neste mundo quem não tem um coração. As águas correm para os rios correm para o mar. Só o branco dos meus olhos, eu não sei onde vai parar. Bem, sim, foi a última vez que eu fiz você chorar. chorar. Eu sei, está chegando o fim do nosso amor. Bora abraçar comigo de carinha, a minha nutricionista está aqui comigo hoje. Hoje ela tá organizando tudo. O que o rebelde deve comer hoje ou não deve comer. Você me amou também. Obrigado, meu bom. Mas não vai ligar pra conversa de ninguém. Sei que o céu e as estrelas, oh, batatinha, vão selar o nosso amor. Benzinho, volte logo, por favor. Benzinho, foi a última vez. Chorar, eu sei, está chegando o fim do nosso amor se acabar. Também com a gente, meu parceiro Pantera Saudade. Sei que eu lhe amei demais. Aí a fera, meu irmão. Alô, Pantera! Você me amou também. Mas não vai ligar pra conversa de ninguém. Para Rosane! Sei que o céu e as estrelas vão selar o nosso amor. Para Maria! Ó, oh, benzinho! Conseguimos em favelinha com a gente? Aqui do lado! Amiga Darla, ainda bem, o Rony está aqui no Lajinho do Retro, obrigado! Férias de verão, o teu corpo ao sol. Terça-feira, nosso banho é lá no Pureira. Amor na beira do rio, lá no Pureira toda terça-feira. Embaixo do céu de anil e sobre o branco da areia macia. Bora, alemão! Aquele nosso amor de verão, DJ Rebelde, ainda continua em meu coração. Tudo aquilo que sonhei de amor com você realizei. Só espero te encontrar de novo, pra continuar o que eu sonhei. Férias de verão, o teu corpo ao sol. Amor na beira do rio, embaixo do céu de anil e sobre o branco da areia. Equipe Favelinha já estão aqui. Aquele nosso amor de verão, Príncipe Negro, ainda continua em meu coração. Tudo aquilo que sonhei de amor com você realizei. A onda agora é retrô. cantando da mãe. Vamos lá! Ser o Anderson top com a gente aí, Anderson! Não sei se forças eu vou encontrar pra sua ausência suportar e meu quarto vazio. Fico em silêncio buscando o asilo. O casal Anderson e Andréia lá na Top Pizza com a gente. E não trouxe nenhuma pizza pro DJ Rebelde. Sacanagem. Pelo menos uma fatia, né, Michel? Como era lindo o nosso grande amor. Vivo na ânsia louca de te amar. Te peço não tarde a chegar. Sou louca por você. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. Fala, Pernambuco! Meu bem, é grande esta solidão que sangra o meu coração por falta desse amor. Só pra recordar, vai. Chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você, pra você. Você foi a coisa mais antiga. Além de amor, amiga, que só me fez pensar. Só pra recordar, vamos lá! Das coisas mais lindas, você foi a flor do meu jardim. E tanto quis pra mim, Maestro Rebelde. Você foi a minha última esperança, o meu sonho de criança, fantasias que marcaram. E agora sigo triste o meu caminho, sem amor e sem carinho, com vontade de voltar. Chega pra Selva do Garimbo, meu parceiro Colher, o Cleiton, William e o Meron, lá da passagem Dada aí com a gente, só que no retrô. Fica à vontade! Tá de retrô. Você foi a flor do meu jardim e tanto quis pra mim. Você foi a minha última esperança, o meu sonho de criança, fantasias que marcaram. E agora sigo triste o meu caminho, sempre sem amor e sem carinho, com vontade de voltar. Príncipe Negro. Hoje é domingo. É bom. Hoje é domingo, meu irmão. Céu azul, sol brilhou, da praia vou curtir verão. Só na piscina agora. Banho de mar, bom que bom. Grande motor Eduardo com a gente. Agora Eduardo taxista. Fica à vontade, hein? Que verão, que verão. Oi! Eu traz a menina, traz um bom homem bom. Tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu traz a menina, traz um bom homem bom. Tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Príncipe Negro. Céu azul, sol brilhou. Na praia vou curtir verão. Banho de mar, bom, bom. Os amigos aí do Bonde das Marcantes. Show de cores. Lá do Nova Dimensão com a gente. Uma cauda de um pavão. De verão. De verão. Traz a menina, traz um bom homem bom. Tomando show e traz um papo legal. Muitos amigos pra mim é normal. Pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu canto a mim. O Melástico Show da Igreja. Primeira apresentação no Retrô. Assim, ó. O que é que eu vou fazer? Bora, Darlan. Sem você. Bora, meu irmão. Bora ver. O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Então vem, ser feliz. Vem, meu bem, ser feliz. Príncipe Negro. Thank you.

O amor que jamais eu esqueci. Lembro sempre do nosso passado, dos momentos lindos que vivi. E hoje nós estamos tão distantes, mas eu nunca te esqueci. Salamanha, vamos lá! Bora, help! E quando me recordo com saudade, até me dá vontade de chorar. A vida tem momentos de tristeza que às vezes não podemos evitar. Meu bem, volta logo, vem correndo. Acaba com essa triste solidão. Deixa bem, amiga. Mata a saudade do meu peito e faz feliz meu coração. Só na manhã! Hoje me recordo com saudade do lugar bonito onde eu nasci, dos momentos de felicidade, o amor que jamais eu esqueci. Lembro sempre do nosso passado, dos momentos lindos que vivi. E hoje nós estamos tão distantes, mas eu nunca te esqueci. Me recordo com saudade, até me dá vontade de chorar. A vida tem momentos de tristeza que às vezes não podemos evitar. Meu bem, volta logo, vem correr. Acaba com essa triste solidão. Mata a saudade do meu peito e faz feliz meu coração. Vez que eu te vi, a onda agora é retrô. Coração se apaixonou. Bora dançar, cajota! Um sentimento lindo aconteceu em mim. Era o despertar do amor, Príncipe Negro. Os teus olhos tão azuis, céu da cor do mar, me hipnotizou, me fez sonhar, me enfeitiçou. E agora você diz que acabou. Eu estou tão sozinho, sem amor e sem carinho, com saudade de você. Eu estou tão sozinho, sem seus beijos, meu lencinho. Eu não posso mais viver. Quero emprestar os teus olhos tão azuis. Veja, amiga Tati Cineral, não vem com a gente. Aqui na área, Tati. O céu da cor. E ela que não quer prestar. Me hipnotizou. Fala, Margundi! Me fez sonhar, me fez. O justiceiro da saudade já na área. Agora você diz que acabou. Sozinho, sem amor e sem carinho, com saudade de você. Eu estou tão sozinho, sem seus beijos. O maestro da saudade, uma saudade. Eu não posso mais viver. Príncipe Negro Retrô! gente já se amava. Segura! Nossa história de amor o destino escreveu. Não é coisa do acaso ou simplesmente um caso. Existe amor verdadeiro entre você. Papai! Uma troca de olhar. Parabéns, Rony! E tudo aconteceu. Papai! Mesmo antes de nascer, a gente já se amava. Te vira, meu patrão! Nossa história de amor, o destino escreveu. Agora é dobrado, meu irmão. Não é coisa do acaso ou simplesmente um caso. Existe amor verdadeiro entre você e eu. Uma troca de olhar e tudo aconteceu. Nosso amor é diferente. Nos amamos pra valer. Príncipe Negro. Quem escreveu nossa história já sabia o que ia acontecer. Seria assim, você nascer pra mim, eu pra você. Já deu um som no general. O som do amor. Mesmo antes de nascer, a gente já se amava. Nossa história de amor, o destino escreveu. Não é coisa do acaso ou simplesmente um caso. Existe amor verdadeiro entre você e eu. Uma troca de olhar. Príncipe Negro. E tudo aconteceu. Nosso amor é diferente. Eu já vi o Sabá Produções, eu vi a gente. Aí, Sabá. Nos amamos pra. Abração no Rebelde pra você. DJ Marcelo Saudade. Quem escreveu nossa história já sabia acontecer. Saudade! Seria assim, você nascer pra mim, eu pra você. Você nascer pra mim, eu pra você. Você me deixa tão triste com esse teu ciúme. Príncipe Negro. Parece até que você não acredita em mim. Todas as coisas que eu faço, você me censura. O alemão não falou nessa, alemão. E diz que o nosso amor está chegando ao fim. Eu já te implorei, te pedi por favor, pra não machucar. Bora, Michel! Grande amor. Bora, Duda! Você parece que. Qualquer coisinha aí, só avisar pro Rebelde que procura. Deixa eu passar na manhã pra vocês aí do Sinal, tá bom? Por que é que eu te chamo e você não vem? Mas pólvora, a pólvora tá voltando. Precisando de alguém, mas você só quer destruir nosso ninho de amor. Eu já te implorei, te pedi por favor, pra não machucar nosso tão grande amor. Mas você parece que não quer me ouvir. E nessa loucura procura insistir. Por que é que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém. Mas você só quer destruir nosso ninho de amor. Você me deixa tão triste com esse teu ciúme. Rebelde. Parece até que você não acredita em mim. Sempre ela não acredita, né? Todas as coisas que eu faço, você me censura e diz que o nosso amor está chegando ao fim. Valeu! Eu já te implorei, te pedi por favor, pra não machucar nosso tão grande amor. Mas você parece que não quer me ouvir, e nessa loucura procura insistir. Por que é que eu te chamo? As meninas que não querem prestar, quem se mete com ela já sabe, né? Nosso ninho de amor. Eu já te falei, me pedi. Abraçar meu parceiro, empresário Jair, o Jairo também da gente lá da Petrobras, junto com a toda a galera aqui na frente do Retrô, já aquecendo a primeira apresentação do Retrozão. Sua cabeça mudou, mas não vou te deixar. Príncipe Negro. O nosso amor. Sei que vai ser difícil continuar. Para, neguinho. Você me faz tanto sofrer. Você me faz. Posso casar o café com o ex. Sua cabeça mudou. Saudade retrô. Mesmo sofrendo, eu quero viver ao seu lado. Com você em briga, estou apaixonado. Eu tenho medo da separação. Mesmo sofrendo, eu quero viver ao seu lado. Com você em briga, estou apaixonado. Não quero jamais perder seu ao som da Raulã FM, 6 da manhã. Longe de você não faz sentido. E o réu naquele ronco, hein? Eu buscar em vão o teu perfume neste quarto tão vazio, neste leito abandonado pelo amor de tantas noites, tão bem feito e apaixonado. Tenho que reconstruir meu ser, tenho que lhe esquecer. Égua do som, mulher! Chamo, chamo tanto por você, você não liga mais pra mim. Espero, espero tanto por você, você não volta mais pra mim. Saudade! Chamo, chamo tanto por você, você não liga mais pra mim. Espero, espero tanto por você, você não volta mais pra mim. você não faz sentido. Príncipe Negro. Eu buscar em vão o teu perfume neste quarto tão vazio, neste leito abandonado pelo amor de tantas noites, tão bem feito e apaixonado. Tenho que reconstruir meu ser, tenho que me esquecer. Príncipe Negro. Chamo, chamo tanto por você, você não liga mais. Flash Brega, uma maneira gostosa de se recordar. Você, você não volta mais pra mim. Chamo, chamo tanto por você, você não liga mais pra mim. Espero, espero tanto por você. Dali, Príncipe Negro Retrô! E o Retrô na primeira apresentação, só na manhã do Flash Brega! Pra você viajar, hein? É a palavra, hein? Palavras não são provas de amor. Foi tudo que eu vi de você, meu bem. Naquele momento em que me deixou, viver desse jeito não me... Ah, agora sim! Sentado na solidão, jamais consegui ser feliz. De tudo só resta lembrança, tristeza e dor em meu coração. De tudo só resta lembrança, tristeza e dor em meu coração. Você pode voltar. Só aqui eu não vou conseguir viver. Sua ausência me faz sofrer. Vivo a te esperar. Escrevi seu nome em cada muro que avistei. E além do nome, uma frase de amor. Escrevi a sofrer, com certeza quando você ler vai compreender que eu te amo, que sou doido por você. DJ Henrique Aquino, tá com a gente, tá no Retrô, hein? Vamos ver, DJ Henrique, o homem da piscina. O meu sonho é tocar na beira da piscina, meu. Fiquei desprezado na sua. Porque cada música que eu tocar, mas eu te beijo na piscina, meu. De tudo só era um mergulho na piscina. Tristeza e dor em meu coração. De tudo só resta lembrança. Tristeza e dor em meu coração. Venha ver como tudo em mim mudou. Do que eu fui, nada mais eu sou. Você pode voltar. Vivo a te esperar. Tocando. Escrevi seu nome em cada muro que avistei. E além do nome, uma frase de amor. Escrevi a sofrer. Com certeza quando você ler vai compreender que eu te amo, que sou doido por você. Bora, Cajota! Esta noite eu vou sair. Eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você. O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar meu desejo. Quero matar meu desejo, te dando meu beijo, sua boca beija. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Quero matar meu desejo, te dando meu beijo, sua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Amiga Cione, Gajé. Alô, Cione! Tudo certo, hein, Duda? Esta noite eu vou sair. Eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você. O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar meu desejo. Quero matar meu desejo, te dando meu beijo, sua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Quero matar meu desejo, te dando meu beijo, sua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. A onda agora é retrô. Vai ser meu fim. Oh, meu bem, não me deixe assim. Fala, Ronaldo! Vou sofrer. Seja bem-vindo no Retrô. Grande amigo Ronaldo, Dona Gleis. Sempre que a gente. Agora não vai embora. Eu peço por favor. Segura! Eu preciso de você. Não sei viver sem o seu amor. O que será da minha vida sem você, querida? O que vou fazer? Eu lhe quero muito bem. Sem você, meu bem, eu não sei viver. Ronaldo do Frigorífico e Glaze, o Casal Retrô está na área. A vinheta tá aqui. Oh, meu bem, não me deixe assim, vou sofrer. Príncipe Negro. Vai ser meu fim. E aí, meu bem? Oh, meu bem, não me deixe assim, vou sofrer. Por favor, eu preciso de você. Não sei viver sem o seu amor. O que será da minha vida sem você, querida? O que vou fazer? Eu lhe quero muito bem. Sem você, meu bem, eu não sei viver. Oh, meu bem, não me deixe assim. Vai ser meu fim. Não consigo esquecer aqueles tempos lindos. Príncipe Negro. Dias de sonhos dourados, a vida nos sorri. Esse tempo era bom, né? À tarde um matinê, à noite um bailinho, dançando com você. Mas amiga Mônica, nossa abusada, Mônica. Na classe bilhetinho. Cadê Mônica? Dos corações desenhados na saída do colégio. Beijinhos apressados, Coca-Cola e rum pra impressionar. Eu não sabia que o tempo ia... Parceiro Valdomir. Alguém apareceu. Isso é limite. e destruiu os sonhos meus. Parti pra bem distante, pensando em não voltar, pra não te ver com outro no altar. O tempo passou, um dia eu voltei, e ao chegar na estação, uma garota avistei, sorriu pra mim e disse, fitando os olhos meus: chegar na estação, uma garota avistei, sorriu pra mim e disse, fitando os olhos meus: Príncipe Negro. Só queria saber se estás feliz. Eu nunca aqui pensei em te perder, mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou e eu te perdi. O tempo passou, mas não te esqueci. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. As abusadas do Retrô. Abusadas do Retrô. Aqui elas estão só no charminho. Faz tempo que eu não vejo mais você. Só queria saber se estás feliz. Eu nunca aqui pensei em te perder. Já já deu um som no general. Mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou e eu te perdi. Grande amigo Gato a Jato. Tempo passou. Que é isso, Gato a Jato? Esqueci. Foi pro lado, uma laje pra outra. Você foi o meu primeiro amor. Leite, casal LL aqui do Retrô. Fica à vontade. Duas festinhas dos bailes com recordação do nosso grande amor. Festinhas do interior. O que é prestar? Como foi tão lindo. Que lindo tudo se agarra. E aí, Gato a Jato? Ao pensar no mistério, rebuscando as emoções. Fica agora com o som do Cineral aí. Alô, Duda!